Rádio Canção Nova da Divina Providência, ZYK 768 AM, 1090 kHz, Paulínia, São Paulo. Rede Canção Nova de Rádio, nós espalhamos o amor pelo ar. Nós espalhamos o amor pelo ar. Rádio.cancãonova.com. Viver a fé, visitando lugares santos em uma renovação espiritual. Este desejo permanece, mas por enquanto as peregrinações estão pausadas. Aguarde até setembro e fique tranquilo. Todas as viagens do período serão reagendadas. Cuide-se e conheça os nossos roteiros para 2021 e 2022. Nós da Obra de Maria seguimos em oração, realizando mais que viagens, encontros com Deus. 1090 AM. Aí, você curtiu o Padre Marcelo Rossi com participação especial de Gustavo Lima, Maria Passa Frente? Quero mandar beijo para você que tá aí na sintonia comigo, super alôzão para Edilena Souza de Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul. Gaúcha!